provavelmente numa casa perto da igreja de Nossa Senhora das Salvas de Sines, o grande navegador Vasco da Gama. Sines era, à época, uma pequena povoação habitada por pescadores. Próximo do local do seu nascimento, encontra-se hoje uma estátua a homenagear a figura ímpar do primeiro navegador português a demandar a Índia, onde chegou a ser vice-rei. O rei Dom Manuel I distinguiu-o-ia com o título de primeiro conde da Vidigueira. No Alentejo a labuta, acha rua e o arado, quem passa vê e escuta, se canta quem toca o gado. Foi conde da Vidigueira, o herói alentejano, com seus barcos de madeira, não temeu o oceano. As praias da zona de Sines têm características diversas. A da Sancha, selvagem e de acessos difíceis. A do lago mais a norte, na zona industrial. A do norte, com uma grande extensão de areia. A da costa norte, de mar agitado e areia grossa. A de Vasco da Gama, junto ao porto de pesca e de recreio. A de São Torpes, paraíso dos surfistas. A de Morgavel, onde desagua a ribeira do mesmo nome. A da Navalheira, com uma estreita língua de areia. A da Pedra da Casca, onde desagua a Ribeira da Oliveirinha, a do Burrinho, muito procurada por pescadores, e as praias de Porto Covo, a do Cerro da Águia, a do Salto, a da Cerca Nova, a Praia Grande, a Baía de Porto Covo e a Praia da Ilha de Pessegueiro, com algumas rochas a salpicar o areal. Na falésia desta praia encontra-se o Forte do Pessegueiro, edificado no século XVII. Na falésia, olhando mundo azul à minha frente, ouvindo o roxinol na redondeza, no calmo improviso do poente, aí embaixo fogos trêmulos nas tendas, ao largo as águas brilham como prata. a brisa vai contando velhas lendas de portos e baías de piratas. Havia um persegueiro na ilha, plantado por um vizinho de Almira, que dizem por amor se matou nome aqui no lugar Porto Covo. A lua já desceu sobre esta paz e reina sobre todo este luzeiro. À volta toda a vida se comprar, enquanto um sargo assa no braseiro. Ao longe a cidadela de um navio acende-se no mar como um desejo. Por trás de mim o bafo do mosquito devolve-me à lembrança do Alentejo. Havia um persegueiro na ilha, plantado por um vizinho de Odmira, que dizem por amor se matou no de Porto Covo. Falésia, olhando à minha frente o azul escuro, podia ser um peixe na maré, nadando sem passado nem futuro. Havia um persegueiro na ilha, admira, que dizem por amor se matou novo aqui no lugar do Porto Covo. Junto à foz da Ribeira da Junqueira está implantado o patrão de São Torpes, marco resultante da base de um antigo cruzeiro em Cantaria, que assinala o local onde originalmente foi sepultado o corpo do mártir São Torpes e onde existiu no passado uma basílica de culto de cristão dedicada ao santo mártir. Aqui na praia de São Torpes deu à costa o corpo deste santo, padroeiro dos marinheiros. São Torpes, nascido em Pisa, na Itália, no ano 68, é venerado como um dos primeiros mártires e santos cristãos, sobretudo em Itália e em Portugal. Outra particularidade interessante da praia de São Torpes é a sua famosa jangada, embarcação feita em cana, com possível origem fenícia, utilizada pelos pescadores cabaneiros até meados da década de 80. Sou a gama mal. mata a sede e a sede dos meus amores. Oh, água que vais correndo mansamente vagarosa, passa lá, oh, jardim, prega-me lá uma rosa. Cada gota é uma pérola de um brilhante colar. É preciso respeitá-la para podermos preservar. E ó, água que vais correndo mansamente vagarosa, passa lá, fundos do Porto de Sines são em rocha natural, portanto não sujeitos a assoreamento. A bacia abrigada do Porto, onde se localizam os diversos postos de acostagem do terminal petrolífero, do terminal petroquímico e do terminal de carga geral, é protegida por quebras-mar de enrocamentos e com cubos ranhurados de 90, 60 e 40 toneladas. Igualmente protegida por molhos artificiais, encontram-se o Porto de Pesca e o Porto de Recreio, uma área em larga expansão. Pelo Porto de Águas Profundas de Sines passa hoje mais de metade do tráfego portuário do nosso país. Este apontamento teve apresentação, sonorização e montagem de Zé Conde. No alto mar, seus braços são como o vento, ninguém os pode amarrar. Quando chega à minha beira, todo o meu sangue é um rio, onde seu amor é a porta, meu coração o navio. E os cabelos onde nascem os ventos e a liberdade. Meu amor é marinheiro, quando chega à minha beira acende um cravo na boca e canta desta maneira. Thank you. hei de voltar às águas dos nossos rios. Hei de voltar nessas águas como os ventos nas areias, e abrir todas as janelas, e abrir todas as cadeias. Serra, um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves, aqui na Rádio Boa Nova.